Então, como é que se explica isso? A gente se encontrou do nada, era só mais uma noite de balada. E quando me dei conta, suas roupas já estavam dentro do meu guarda-roupa, seu creme no banheiro e o fio do seu cabelo pela casa toda. Suas roupas já estavam dentro do meu guarda-roupa, seu creme no